Olá, caros ouvintes, boa tarde, sejam bem-vindos à segunda edição de Nas Voltas do Globo. Hoje vou falar-lhe sobre a União Soviética. Não vou alongar muito, é um tema para analisar com outro cuidado no que reza a história, mas as Voltas do Globo de hoje vão falar um bocadinho sobre esta União Soviética. Basicamente, uma União Soviética, e não só, uma União Soviética e uma Rússia. Não deixa de ser curioso, porque aquele povo tão frio sempre foi muito quente de emoções. Basta ver, por exemplo, como é que se processou toda a Revolução de 1917, quando em fevereiro há aquela dualidade de partidos, não é? Por um lado os bolcheviques, por outro lado os mincheviques, e depois então em outubro a queda definitiva dos mincheviques e do czarismo, passando então para o Exército Vermelho, enfim. Foi toda uma história que, como disse, abordaremos com outro cuidado no programa O Carreira da História, um dia destes, mas dizia-lhe que realmente é algo que me surpreende. Durante o seu trajeto, a União Soviética teve, por exemplo, um calendário próprio. Era o único calendário no mundo com esta ordenação. Todos os meses tinham 30 dias, incluindo fevereiro. Todos os meses tinha 30 dias. Ora, sobravam vários dias ainda do ano. Eu até posso fazer aqui umas contas consigo. Sobravam no total 5 dias. Era isso. Eu estava aqui a confirmar, mas era ou 5 ou 6 dias. E basicamente ficou definido que esses 5 ou 6 dias eram feriado para todas. Ou seja, ninguém trabalhava nesses 5 dias. Ou 6 dias. Praticamente ninguém trabalhava nesses dias. Esse calendário foi vigente de 1929 até 1932, ano em que, por não resultar em termos comerciais, o governo voltou precisamente à lógica do calendário juliano ou do calendário gregoriano, neste caso do calendário juliano, ou seja, estávamos em 1932, mantivemos o ano e voltou-se a dar periodicidade de 31/28/29, 31/30 e por aí fora. Foi de facto uma geração marcada, aliás, um país marcado todo ele por várias singularidades. A primeira delas foi mesmo essa forma como a União surgiu, porque a Rússia, digamos, digamos que a Rússia hoje é mais pequena, porque a Rússia era um país enorme, ou era um conjunto de estados semi-independentes enorme, não é? E aquilo que esta União Soviética fez foi juntar todos os sovietes num só país. Deu para o torto, como é claro, já se sabia, embora eu continue a achar que estes países ainda não sabem bem viver sozinhos, mas de todas formas, aí estavam eles na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E deram muito boas, as coisas não correram bem, e enfim. Houve toda uma mão de ferro até 1953, com Stalin. Depois que Nikita Khrushchev assumiu o poder, enfim, as coisas mudaram um pouco. O país afundou-se, foi-se afundando, é um facto, mas já não havia as chamadas purgações, não é? que terão, ou pelo menos não tão massivamente, que terão morto essencialmente entre 20 milhões de pessoas na União Soviética. Basta ver, por exemplo, entre 1937 e 1938, a população total da União Soviética caiu em 8 milhões de pessoas. Uma queda enorme, portanto. Caiu em 8 milhões de pessoas. Claro que nem todas elas terão morrido, muitas delas ainda estavam nos campos, terão regressado mais tarde. Enfim. Mas mesmo assim, portanto, a partir de 53 há um abrandamento significativo e interessante desse atentado contra a população da União Soviética. Entretanto, a década de 60 marca uma maior. Já havia se tentado antes uma forma de se voltar, porque sempre houve quem não gostasse muito dessa questão da União Soviética. Sempre houve quem tentasse, portanto, voltar à Rússia, mas a questão torna-se mais difícil quando, de repente, para além da União Soviética, não é? E para além da Jugoslávia, há um fortalecimento, se é que é a palavra correta, da China, no que toca ao país comunista, e também da Coreia do Norte, que então surgiu politicamente em 1953. Já antes havia uma tendência comunista para ali, mas foi então esta... Enfim, em 1953, quando Kim Jong-il formou a Coreia do Norte, e de repente tínhamos aqui uma grande força, porque se repararem, Rússia, China, Coreia do Norte, Jugoslávia, ficam todas perto umas das outras. Aliás, a Coreia do Norte faz fronteira com uma parte da Rússia, ainda que seja uma fronteira bastante pequena, e também com a China. Portanto, nós de repente temos aqui uma linha, um segmento comunista que ganhou uma força muito grande. Rússia, a Alemanha, que tem o seu Estado independente soviético, não é? A Alemanha soviética, digamos assim, não é? A RFA, mais precisamente, e de repente então dá-se este fortalecimento brutal do comunismo. Mas tal como foi brutal a sua expansão, também foi brutal a sua queda. O regime cai em 1990, quando Gorbachev, entretanto de férias, tem todas as suas ligações cortadas. Há quem lhe corta o telefone, há quem... E de repente, não se passa nada. O regime cai, Gorbachev ainda está de férias, e ele não sabe de nada. Só quando, digamos... Só quando regressa é que ele se apercebe, de facto, do que é que está a acontecer. De que há, portanto, essa queda do regime. Mas o próprio Gorbachev nem faz muito à frente, porque ele próprio era uma pessoa muito... Digamos que era um líder, porque era um líder mole, não é? Já a Ucrânia, que era o Estado mais forte, ainda hoje é o Estado mais forte das repúblicas socialistas soviéticas, a Ucrânia logo se proclamou independente, foi das primeiras. E depois foi uma bola de neve. Letónia, Moldávia, Arménia, enfim, todo esse conjunto de países se proclamou independentes. Já antes de saber da separação da República Checa da Eslováquia, que antes eram até 89. Aliás, não, foi. Enfim, a separação começou nessa altura. Mas só houve uma separação definitiva em 93. De todas as formas. Começou a haver essa separação da República Checa, da Checa e da Eslováquia logo naquela altura, em 89-90. E houve ali um enfraquecimento, ao mesmo tempo a Jugoslávia dissolve-se. Há também ali todo um enfraquecimento brutal. Só se mantém a Coreia do Norte e também a China como grandes potências comunistas, porque de repente toda aquela linha da União Soviética cai por terra. Ao mesmo tempo também cai toda a estrutura da Jugoslávia, e há logo uma série de países que são independentes. Aliás, é interessante ver como na Eurovisão de repente há muitos países novos. 94 foi o ano com mais estreias na Eurovisão. Não deixa de ser curioso, porque claro, estes países, muitos deles faziam parte da Europa, não é? A Rússia tem uma parte europeia, uma parte asiática, e portanto muitos países faziam parte da Europa. Outros como não farão, mas fazem parte destes montes Urais, digamos assim, ou seja, desta transição. Eu chamo de montes Urais porque, enfim, é uma transição. Por exemplo, Israel não fica nesses montes Urais, mas basicamente é um país que faz fronteira com a Europa e, portanto, continua a ter uma certa e interessante adesão às competições europeias, seja no futebol, seja na música, enfim. E mesmo acontece com alguns países também. Israel não é caso único. Mas diziam então que... houve toda esta transição, houve esta queda, não é? E já antes tinha havido a grande tragédia de Chernobyl, 1986, 21 de Abril, houve uma grande tragédia, que foi precisamente essa. Ou seja, já antes também havia, aliás, já antes do regime ditatorial russo cair, ou soviético cair, já antes tinha também caído o regime ditatorial de Ceausescu, da Roménia. E, portanto, todos estes regimes estavam a cair. Era uma época de mudança e a União Soviética não resistiu. Foi, de facto, aquela que teve mais impacto, porque era aquela que tinha mais gente, foi a primeira, e, ao mesmo tempo, foi também aquela que mais males, digamos assim, causou, aquela que mais frente fez, por exemplo, aquela que mais frente fez ao Ocidente, não é? Os Estados Unidos, Inglaterra, França, que eram as principais potências da altura. Há uma coisa que é básica, que é a forma como as pessoas lidaram com a tristeza e com a falta de comida e com as filas enormes para conseguir bens essenciais alimentares. Era a música. Isto, excluindo aqui a vodka, que ainda hoje é uma bebida preferencial nas repúblicas ex-soviéticas, na Rússia também. Mas há uma coisa básica, que é a forma como, digamos, há uma forma como as... enfim, como... portanto, como as pessoas lidavam com a tristeza, com a falta das coisas essenciais, que era a música. Ora, ontem falei que havia aqui várias músicas que tinham uma influência bastante vincada, em alguns casos, por parte da União Soviética, não é? Algumas músicas alemãs. A verdade é que hoje vamos ouvir precisamente música vinda da União Soviética. Vou trazer músicas que certamente os ouvintes, algumas delas já conhecerão, outras não, mas o que realmente interessa mesmo é sabermos como é que as pessoas traziam ou sentiam a música desta forma, ou seja, para matar a tristeza. Havia todo um conjunto de melodias que eram tipicamente festivas, não é? Tipicamente bem dispostas, e que as pessoas facilmente, enfim, associavam, assimilavam, recordavam, cantavam, era fácil. Há uma música que me desperta uma certa curiosidade, uma certa graça, vou chamar assim, que é dos Levo Sturani Svigenie, que se chama Ciao Bambina. Esta música é o exemplo mor daquilo que se fazia na União Soviética pouco depois do desastre que houve em Chernobyl. Foi um grande golpe, como é lógico, não é? E para terem uma ideia, na Suécia, quando alguns trabalhadores das centrais nucleares da Suécia iam lá entrar, aquilo dava um controle positivo, não é? Agora reparem a Suécia para a Rússia, não é? Reparem a dimensão das coisas. E então dizia que, enfim, houve essa tragédia, não é? Ao mesmo tempo também houve uma enorme escassez e diminuição de recursos à disposição das pessoas. A música, claro, fazia-se, até porque isto não morreu toda a gente, e houve equipamentos que continuaram a funcionar, mas a verdade é esta. A verdade é que muitos dos discos, etc., por aquela parte, foi toda a vida. Naquilo que é hoje a Ucrânia, praticamente, não é praticamente, nada sobreviveu, mas muita coisa se perdeu no dia 26 de abril de 1986. Sem dúvida, então, uma grande tragédia, sem dúvida, com consequências, e de repente surge esta música que tem, enfim, é um exemplo apenas daquilo que se fazia na altura e também da forma como se fazia, muitas vezes de uma forma rudimentar, como acontecia com esta música. Nós estávamos numa altura em que os sintetizadores já não eram propriamente uma aposta, pelo menos estes tão primitivos, vamos chamar-nos assim, pelo menos em algumas partes da escala, em bastante uma utilização do vamos chamar sintetizador, enfim, órgão, como quero. Mas já não era suposto isso acontecer, mas na própria União Soviética já não acontecia com muita frequência. Mas a verdade é que de repente temos aqui uma enorme escassez de recursos. Há toda uma questão que torna a música essencial, mas ainda assim para segundo plano. E por isso mesmo temos músicas como esta que vamos agora ouvir, que tem, portanto, essa imagem de material rudimentar, vamos chamar assim. Não é a única música que vamos ouvir, se bem que, enfim, duas delas serem assim, sim, é a única. Mas antes, aliás, depois dela, eu quero trazer-lhe outras duas músicas para esta edição e que vão certamente ajudar a preencher este espaço nas voltas do globo. Vou trazer-lhe mais dois temas, e neste caso são dos Anons e Alexander Kasimov. Alexander Kasimov, que nos traz, de facto, eu acho que foi um dos grandes nomes da música russa naquela altura e que hoje então nos brindará, digamos assim, com melodias suas. Vamos começar por um tema que dá pelo nome de Hooligan, e que é uma música tipicamente dançável também, e também a outra que dá pelo nome de Olya Madri. Ora, esta Olya Madri é um tema, terá sido daqueles que foi mais bem sucedido naquela altura, digo eu, e sem dúvida merece todo esse reconhecimento. Eu não sei se foi a mais reconhecida, mas que foi das mais reconhecidas, isso sem dúvida, porque basta procurarmos por ela e lá vamos encontrar, digamos, referências várias à música, não é? E sem dúvida que, enfim, que é uma das músicas que se destaca. É como digo, mesmo que não seja a mais reconhecida, será das mais reconhecidas. Ora, para além dessa música Olya Madri, há toda a outra, não é? Há a música que dá pelo nome de Hooligan. É curiosa esta expressão Hooligan, tão americana, não é? Ao mesmo tempo que o país era, digamos, contra este regime ocidental, ou contra este regime capitalista, para ser mais correto. Digamos que não deixa de ser curioso, mas o mais curioso mesmo é ouvirmos as melodias e, enfim, e tirarmos daí as nossas ilações. Deixe-me só dizer-lhe que, por fim, vou trazer-lhe uma outra melodia que não estava aqui prevista, mas que de repente acho que faz sentido trazê-la, que é então uma quarta música e que também foi feita mais ou menos naquela altura. Já vou falar aqui das referências às músicas. Vou falar aqui numa música. Esta tem de facto outra qualidade de som que não tem as de Alexander Kasimov. A música é de 1989 e chama-se Capitan. É de Tatiana Ovsienko. E esta quarta música ela explica muito daquilo que eu quis dizer ontem. E eu estava aqui a ver se encontrava, daí há pouco também, com os ouvintes me ouviram aqui a procurar, mas de facto estava mesmo à procura desta música específica, de Tatiana Ovsienko. A música que vamos aqui ouvir chama-se, como disse, Capitan. E esta música, como disse, tem, no fundo, revela muito daquilo que eu queria falar aos ouvintes ontem, quando falei na influência da música alemã comparativamente à música soviética, enfim. Aliás, não é só em relação à música soviética, nem é só a música soviética em relação à alemã, é toda uma curiosidade muito interessante, digo eu, passando a redundância, é que, como é que eu posso explicar? Se vocês vão ouvir a música da Tatiana Ovsienko, ao mesmo tempo que vão ouvir as da Vassarina Svigenia e também Alexander Kasimov, mas mais até esta música da Tatiana Ovsienko, e vão reparar que ela tem muita influência do dance daquela altura, do chamado Italo Disco, um género que quase que nasceu e morreu naquela década. Só que adaptado à Rússia, e tem por isso mesmo também um toque muito especial, porque não é exatamente o mesmo que o Italo Disco, daí falarem ontem em Soviet Dance, porque de facto são géneros diferentes, ainda com bastantes parecências, mas são géneros diferentes. E a verdade é que na Alemanha, mesmo na capitalista, não é? Havia uma adesão muito interessante a todo este movimento musical vindo da União Soviética. Aquilo que eu lhe posso dizer é, de facto, quase que é impossível sabemos de onde é que veio o intuito. Ela disse que veio de Itália, não é? Como é que de repente este género é adaptado à União Soviética e ganha uma expressão que ainda hoje dura, curiosamente. E surgiu naquela altura por um género que não era propriamente deles, veio, ou seja, não é música folclórica da União Soviética, nem de nenhuma das repúblicas ex-soviéticas. A verdade é esta, é que houve influência de todas as partes, não é? Porque se o Italo disse que terá influenciado a Soviet Dance depois influenciou as repúblicas da Alemanha, não é? quer a RDA, quer a RFA, mais a Suna, naturalmente. Mas dizia eu então que vamos aqui ouvir estes quatro temas, e os outros três não, os outros três já são mais com uma estrutura musical mais normal, mais esperável. A dos Levo Serenis Figenia tem essa componente mais simplista, isto mais parece. Eu tenho uma imagem muito interessante quando esta música, que é ela ter sido gravada quase que em casa, digamos assim, não é? Um amigo tem uma casa maior e lá gravam a música, lá gravam esta e outras, com os órgãos que lá tinham à mão, com uma bateria assim meio estranha, não é? Se é que é a bateria, mas me parece que é mais parte de um sintetizador também, pelo menos aquele recheio que dão à batida. Enfim, tudo feito de uma forma que tinha de ser feita, não é? Porque este caso dos Levo Serenis Figenia não é o único. Mas pronto, a verdade é esta. Há toda uma adaptação e ainda assim foi um tema que teve também o seu impacto. E mais então estes de Alexander Kasimov com os Anon. Vamos ouvir estes quatro temas. Eu despeço-me por aqui. Recordo que os quatro temas são, por esta ordem, Levo Serenis Figenia com Ciao Bambina, Anon com Alexander Kasimov e Hooligan, e também Anon com Alexander Kasimov, e o tema Olia Madri. Fechamos com Tatiana Ovsienko e o tema que dá pelo nome de Capitan. Músicas que vão então fechar a edição de hoje do nosso Nas Voltas do Globo. Vamos voltar amanhã para mais uma edição, mas desta vez eu não vou dizer o que é que vamos falar amanhã. Vou deixar o ouvinte na expectativa. É isso mesmo. Tenha uma boa tarde e até amanhã. Кого хочешь. шатыне. Но я знаю, что сердце твое очень скоро остынет. Чао, бомбина! Чао, бомбина! Что я тебя разлюбил, не нужна ты мне больше, Марина. крышу, он теснит с базара. Оля любит Гришу, у него гитара. Спит, спит, спит, спит Оля, с кем попала. А про спит, спит Оля не слыхала. Только слышала рекламу как-то раз. Пользуйтесь резинками фирмы Adidas. Человеком стать. Ей подружка Лора добрый даст совет. Надо брать с партнера сотню или две. Спит, спит, спит, спит Оля с тем, кто платит. А про спит, спит надоело, хватит. Слушайте рекламу каждый, каждый час. Пользуйтесь резинками фирмы Adidas. Пользоваться штучками фирмы Adidas. капитана. Вился легкий шпон причал, и кораблик наш качал. Оказались все слова обманом. Всем назло, я влюблюсь в водителя трамвая.